você próprio e é lógico que você sabe do que fala, agora embora. Existe muita gente boa, também há quem não preste. E aí vem, a pilantragem rola. Em várias terras ouvimos o mesmo assunto rotineiro. Corriqueiro, amizade ilusória, sacanagem explícita, pública e notória. Mas fazer o quê? A verdade é pra ser dita, mesmo correndo o risco de sermos repetitivos. Temos que eliminar essa raça maldita. Como Mengele e Hitler querem criar sua raça. Peçonhenta como ratos, traiçoeira como cobras, mortal como ebola. Febre hemorrágica na qual o elemento da pia defeca. Chora sangue, morre de dor. O próprio império do horror. A traição está entre nós, estamos sempre cercados. Mulher que trai o marido chegado, rouba chegado. Marido trai a esposa, governo engana o povo. Mas um dia se inicia, começa tudo de novo. Eu penso no que fazer, será que há solução? Não confie em ninguém, não. Não confie em ninguém, não. Não confie, não confie, não confie, não. Não confie em ninguém, não. Não confie, não. Não confie em ninguém, não. Não confie, não confie, não confie, não. Não confie em ninguém, não. Não confie, não confie, não confie, não. Toda hora aparece um pra nos fuder. Confie desconfiando, um olho aberto, outro fechado. Seu pior inimigo pode estar ao seu lado. Fique ligado, esteja atento, pronto pra dar combate. O ponto fraco do inimigo é a falta de caráter. Ocasionalmente alguém vem perguntar o que e como fazer pra saber em quem confiar. Mas tá escrito na testa de quem é canalha. Como agir pra não cometer mais esta falha? Felizmente sei a resposta, pois fui vítima. Eles se disfarçam bem, ótimos transformistas, especialistas, poucos ilusionistas. Mas tenho maldade e malícia adquiridas com o tempo pra dizer que confiar talvez um dia vem. Mas nunca sei por tempo. Não confie em ninguém, não. Não confie, não confie, não confie, não. Não confie em ninguém, não. Não confie, não confie, não confie, não. Não confie em ninguém, não. Não confie, não confie, não confie, não. Não confie em ninguém, não. Não confie, não confie, não confie, não. Estamos sempre cercados. Mulher que trai o marido chegado, rouba chegado. Marido trai a esposa, governo engana o povo. Mas um dia se inicia, começa tudo de novo. Eu penso no que fazer, será que há solução? Não confie em ninguém, não.